Somos 27, vira direita, 7 alfa, quilo, Falsate 3, 4, Romeu. Direita para 4, Romeu, Rosa, Falsate 3, 5, Romeu. Alô, oi, Salvadores. Isso é Vila, chegada em volume de ONU para 2006. Ajuste a Salvador a 0,6. Solicitação do procedimento. Alfa. Mono 8, Mono 3, ou 3 AB, Leste FT, pontos estabilizados. Dado voo 982. Voo 98, eu não deixo a MTR, Salvador, a frequência da noite, desse mau lado 5. 295, bom dia. Salvador, buenas, eu vou no 812. Vou no 812 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 05 mais. Livre pouso, vou no 812. Olá, sessão, bom dia, dois a dia, chegada do mediano para 2x6, ajuste a 0, 1 a 6. Tchau, vai estar. Sala 48, Lima direito, Retrieve Alfa e reporte antes do taxi aí, Juliette. Alfa, reporte antes do taxi, voltando. Kilo para o Pátio 3, fique atento ao balizador. Tá certo, se vai ingressar, né? Pode ficar quieto, pode ser. O João é trazer. O 1972 autorizado e ele é o ponto estabilizado. Autorizado o ILS, o 1172. Salvador, 47, Matheus, escuta o alarme para 4, prepara a Bora 1, transfere. Para o Bora 1, melhor, obrigado. João Pessoa, nível 370. 350, autorizado João Pessoa, nível 370, de alto do plano de voo. Falou da pista no zero, curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Transpondo 5040, controle 1208. Autorizado 370, João Pessoa, roda do plano de 410, curva esquerda, Pouca, Aracaju. 5040, transponda. E o controle é 1208, também 520. Correto, chama o que tiver, que eu estou na meta 3520. Fumará quando for 7-3520. Com o 172, chame o senhor na frequência no norte de cima 95. 172. Sou em Salvador, mas levou 172, GLS. está rodando. Voo 972 registrado, pouso autorizado, pistão 0, vento nos 50 graus, 7 nós. É, autorizado o pouso, pistão 0, voo 972. Solo 03, dirigir a Fox, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Fox Alfa, 9147. 9147, autorizado Brasília, via Cozumano 7, nível 300. Subida Arborona, transição Elefa, curva direita após a decolagem. Responde 5031, controle 1208. Corre gol 9061 no pushback, acionamento no 4. Autorizado, 9061 no chantaque. Chamarei. Presença, autorizado Brasília, via 3017, decolado 10, cruz direito, na aeroporto 1, transição elétrica. 5031 é o código, 1208 é o controle, está na remota para pushback, acionamento, TAM 9147. Correto, cotejamento 9147, livre, pushback, acionamento, chantaque. Contra-ataque, obrigado, 9147. 061 na escuta? Iniciou agora. Gente, não sabe. Tá próximo táxi, com o POV de 56, tem 3h25, alterna com fim, tá 9147. Gente, táxi já tem a saída do Pátio 3, chama pra ingresso no Pátio Principal, 9147. Que vai reportar para ingresso no Pátio Principal, tá 9147, vai ter que aguardar o pushback do gol, não teve nada? Afirmativo, vai seguir a retaguarda do banheiro. Mais Juliette, o gol 172. Mantente da Juliette, o gol 172. Charlie, chame em 1202, com 2. 08, Maria. Multicode para 5037 Lima de 400 na saída da Luna. Para 5037 da Luna, eu ligo. De 400 via saída da Luna. Gente, 400 da Luna, o 0001. Taxi 52089 a bordo, 3 horas, Fortaleza. 3520, taxi 77, espera da ponte 1 em Índia, ponte espera, ponte pronta, altimetro 0 no meio. Use o taxi 77, via ponte 1 em Índia, só até 77, 3520. Está na zona 47, decolagem autorizada, já estou no 500, 59. Deixa eu decolar e não, mesmo 47. Decolador 15, 1-2-0, 8-2-0. 2-0-8, bom dia. É de ônibus para 4-3, ajuste na 0-6. Controle 9-4-7, Datan, decolou, passa, subidado moro. Datan, 9-4-7, bom dia, contação aberta, via saudar do ônibus para o nível de voo 3-0-0. Dinheiro moro 1 para 300, 9-4-7. Eletro 3907, obrigado. subida São João 1 na tradução Monte, uma curva à direita. Responde 5046, controle 1208. Responda 5046, Lua 1 no 73. Lua 1 no chão, puxa o beca para lá. 9232, bom dia, desovia a chegada do Médio 1 para 2010, ajuste a 9096. Solizado, vai top. 3520, Charge 35, na frequência 26.85, alternativa 25.45. 1192, posição 8, posicionamento. Iniciando imediato, 1192.